Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou Cleiton Aguiar. Alô meu Brasil, eu tô chegando e comigo as eleições. Hoje faltam apenas 12 dias para o grande momento em que você, com a força do seu voto, vai dar um rumo para a política do seu estado e para a política do seu Brasil. Você é soberano para decidir. Eu só faço um apelo. Participe das reuniões, assista os programas eleitorais, entre na internet, pesquise a vida dos candidatos. Quem não tem passado não tem futuro. Se o político que está pedindo o seu voto já é parlamentar, já tem um mandato, já é governador, já é presidente da República, e se você reconhece que ele fez um bom trabalho, tudo bem você votar nele para reeleger. Agora, se ele meteu a mão no pudim, se ele roubou o dinheiro, se ele é um ficha suja, manda ele para casa com a lata de detergente para ele limpar o passado dele, para depois voltar, prestar conta à justiça, para depois ele voltar para pedir o seu voto, viu? Voto é coisa séria. Daqui a 12 dias, você é que vai decidir, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje um duplaço, Matão e Matheus. A Faculdade da Música apresenta o mestre Moacir Franco. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração belíssima. Perdoai-me, Senhor. A dica: a política brasileira tem que mudar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E a curiosidade de hoje é que nós vamos recordar um comercial da Colinos, de anos e anos atrás, tá bom? Eu começo trazendo aí música nova de Paula Fernandes com a participação de Vitor e Léo, depois. Depois de tudo que já viu, das coisas que experimentou, depois de tudo que sentiu e das pessoas que amou, depois de tantas vezes ver o sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria, depois aos poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada, depois de tantas vezes ver o sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria, depois de tantos anos poucos, depois de poucas muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver? Senti antes do fim, para que seus olhos possam ver seu amor em mim. Depois de tantos anos poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada, depois de tantos anos poucos, depois de poucas, muitas mas depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver? O que senti antes do fim? Para que seus olhos possam ver seu amor em mim. Seu amor em mim. Paula Fernandes e Vitor e Léo, depois para Girlanda Ferreira Oliveira. Cleiton, eu moro em São Felipe do Oeste, em Rondônia. Ouço o seu programa toda noite pela Migrante FM, eu gosto muito. Girlanda, um grande beijo para você, você está fazendo parte agora do nosso Facebook. Um grande abraço para os meus amigos da Migrante FM e todos os ouvintes aí de São Félix do Oeste, em Rondônia. Esse estado que eu já fiz tantos shows, né? Um grande abraço para o pessoal de Rondônia. Várias emissoras do estado de Rondônia transmitem o nosso programa. Mato Grosso e Matias, Perdoa. Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Seguir seus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer. Mas pode acreditar que ainda amo você. Te esquecer é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Quero ouvir. Te fazer chorar. Te fazer sofrer. Por ter um outro alguém que eu não posso perder. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar. Fazer sofrer, mas pode acreditar que ainda amo você. Perdoa, perdoa. Mato Grosso e Matias, perdoa pro Ângelo Martinelli, de Apucarana, no estado do Paraná. Cleiton, eu ouço o seu programa todos os dias pela internet. Um abraço para você, viu, Anjo? Muito obrigado pela sua audiência. Esse aqui eu conheci em 1983, ele já era sucesso. Já era sucesso há 31 anos atrás, quando ele esteve na minha casa almoçando comigo. Amado Batista, és meu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece.

Lançamento nacional, Maione e Duarte, Vou Te Levar para o Paraíso. Aquelas horas em que o coração dispara, quero você. Fico perdido no tempo, eu fecho os meus olhos só pra te ver. Que sensação diferente, mesmo ausente, sinto você. O nosso momento é agora, então não demora, vem me ver. Nossa história já começou e mais nada pode mudar. Estava escrito nas estrelas, desenhado no luar. Escuta essa canção, dança comigo. Esse é o nosso som. Segura minha mão, viaja comigo. Horas em que o coração dispara, quero você. Fico perdido no tempo, eu fecho os meus olhos só pra te ver. Que sensação diferente, mesmo ausente, sinto você. O nosso momento é agora, então não demora, vem me ver. A nossa história já começou e mais nada pode mudar. Estava escrito nas estrelas, desenhado no luar. Escuta essa canção, dança comigo. Esse é o nosso som. Segura minha mão, viaja comigo. Pela estrada do amor vou te levar pro paraíso. Escuta essa canção, dança comigo. Segura minha mão, viaja comigo. Pela estrada do amor vou te levar pro paraíso. É pura magia, é pura paixão, é amor. É pura magia, é pura paixão. Música nova de Maione Duarte, Vou Te Levar para o Paraíso. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. A política brasileira tem que mudar. O brasileiro não aguenta mais esse velho tipo de política que é praticado e que precisa mudar. No próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é sobre política. Nós estamos a 12 dias das eleições. E a gente, eu acompanho campanha política desde menino, porque eu tive na família deputado, teve um deputado lá de Lorival Brasil, filho lá em Minas Gerais, que ele foi 8 vezes seguida deputado estadual. Depois da nossa família também, meu primo Hugo Aguiar, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi político a vida inteira. E naquele tempo, as pessoas votavam pelo trabalho do político. Depois de um certo tempo para cá, começou o negócio de agradar o eleitor, dar uma dentadura, dar não sei o quê. Os candidatos ricos começaram a entrar e começaram a inflacionar. Hoje, a coisa chegou num ponto que, por exemplo, eu estou aqui no Tocantins fazendo um trabalho de marketing político. Aqui, vários candidatos, inclusive deputados federais com mandato, desistiram da campanha no meio do caminho pelo valor exorbitante que hoje alguém gasta para se eleger. Você chega em qualquer lugar para levar a campanha, a mensagem, todo mundo vem te pedir dinheiro. O prefeito quer dinheiro, o vereador quer dinheiro, o eleitor quer dinheiro. Então, somas astronômicas são gastas para se eleger hoje um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador e o presidente da República. Isso tem que mudar. E já está mudando nessa campanha agora, não pela questão moral dos candidatos, mas pela falta de dinheiro, que a economia brasileira está estagnada, né? Ninguém tem dinheiro, isso é generalizado, não existe campanha com dinheiro, as campanhas estão, embora tenham colocado previsão de gastos milionários, está todo mundo à míngua, os políticos estão todos passando o chapéu, e os vereadores e os prefeitos, se quiserem participar do processo político, vão ter que participar por aquilo que eles têm que participar mesmo, escolhendo um candidato que tenha melhores propostas, melhores caminhos. Aqui no Tocantins mesmo, semana passada, um avião foi apreendido lá em Goiás com R$500 mil, né, e santinhos do ex-governador Marcelo Miranda, que é candidato à reeleição, né, e isso foi escândalo nacional, a mídia nacional, mas isso infelizmente é uma coisa corriqueira, porque hoje o candidato que não tiver dinheiro, ele corre um sério risco de perder a eleição. Então isso aí precisa mudar. O brasileiro, agora é o seguinte, quem acostumou mal o eleitor foram os políticos, e agora eles estão sendo vítimas da própria armadilha que eles armaram. Mas não é assim que se faz política. A política que tem que ser feita, aquele que já é candidato, já exerce um cargo, tem que prestar conta de 4 em 4 anos, e se ele fez um bom trabalho, ele vai ser eleito de novo. Mas tem que acabar essa história da compra de voto, tem que acabar essa história da compra de mandato, porque aquele político que compra o seu mandato, ele não tem nenhum compromisso. Ele chega para o eleitor vai pedir alguma coisa, fala, não, eu comprei seu voto, te paguei R$50, R$100, você que pôs o preço. E aí quem paga caro é o Brasil. Aí você vê depois a papuda lá em Brasília cheia de políticos que meteram a mão no nosso dinheiro no famoso mensalão do PT. Lá em Minas Gerais, o pessoal respondendo o processo lá pelo mensalão do PSDB. Quer dizer, a corrupção, ela é suprapartidária, ela não é um partido só. São todos os partidos. Então está na hora de mudar a política brasileira. E tem que começar do eleitor. Se o camarada chegar e disser, eu queria te dar um dinheiro, não, dinheiro eu não quero dinheiro, eu vou votar porque eu quero o melhor para a minha terra. Isso chama-se conscientização política. Cleito, você está sendo ingênuo. Não sou ingênuo. Eu prego aquilo que tem que pregar. Quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, por isso é que está escolhendo a ação que está no Brasil, né? Eu não vendo o meu voto, eu escolho os meus candidatos pelo trabalho, não voto em ficha suja de maneira nenhuma. Se o cara é ficha suja, boa coisa ele não fez, rezando ele não estava. Então é isso que eu estou pregando hoje aqui. A política brasileira tem que mudar, tem que voltar a ser como era no tempo de Juscelino Kubitschek, quando era no tempo de Tancredo Neves, né? Eram políticos que não compravam eleições, eles ganhavam as eleições. Hoje em dia a coisa está muito difícil. Então essa é a nossa dica do programa de hoje. Sucesso novo de Rick Renner, Amar e Chorar. Onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza, não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Ah, amo, amo, amo mais de que adianta. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta.

devastando tudo pra te machucar. Que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor que faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só. Chitão e Chororó, hipótese para Dolores Sintra, de Estrela do Sul, nas Minas Gerais. Eu tenho uma pena, eu tenho dó demais da população de Estrela do Sul, lá nas Minas Gerais, porque tem um prefeito lá impressionante como é que as leis lá em Minas Gerais são devagar, né? Os juízes não julgam, os tribunais não andam, a coisa está emperrada. Esse prefeito de Estrela do Sul, que foi reeleito, ele está simplesmente acabando com a cidade. Ele responde a uma infinidade de processos. Ele foi reeleito. Ele não foi reeleito, ele comprou o mandato de uma forma desavergonhada. Infelizmente, a justiça, quando a justiça acordar, já terminou o mandato dele, ele já acabou com a cidade e foi embora, porque ele não mora lá, não tem raízes lá. É impressionante como essas coisas ainda acontecem no século XXI, né? A Dolores Sintra, lá de Estrela do Sul, pediu essa música, eu aproveitei para me lembrar. Eu fico indignado todas as vezes que falo em Estrela do Sul, porque lá foi a terra onde meu pai nasceu, e tem esse prefeito lá que tinha que estar na cadeia, não é exercendo o mandato dele, não. Já que eu estou em Estrela do Sul, vou chegar em Coromandel, relembrando o Goiá, Leonel e Goiá Filho, Apenas um Pecado. Nosso amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance. Amaste e eu te amei, por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado, alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Do passado, alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro, remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais, 100 mil vezes mais. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado pro meu neto João Aguiar Marra, que tá lá no Coró. Ô João, logo logo você vai voltar para Brasília, se Deus quiser. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Não lamento por ter conhecido nenhuma pessoa que apareceu em minha vida. As piores me deram lições e as melhores me deram memórias de bons momentos. Não lamento por ter conhecido nenhuma pessoa que apareceu em minha vida. As piores me deram lições e as melhores me deram memórias de bons momentos. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que nada é 100% positivo e nada é 100% negativo. De uma situação negativa, você extrai sempre coisas positivas, as lições para que você não erre novamente. E sempre em todas as coisas boas tem, né? Por exemplo, você faz uma festa bonita, tem aquele cunhado que bebe e estraga a festa, né? Então, é assim, nada na vida é 100%. Deus, ele soube equilibrar direitinho. Não deixa nada ser 100% ruim, mas também não deixa nada ser 100% bom, né? Sempre lembrando a nossa falível condição de seres humanos. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para um duplaço, Matão e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de televisão mudou de dia e de hora. Passava hoje, terça-feira, né? Mas agora mudou para sexta-feira, às 10 horas da noite. Ficou uma hora mais cedo, sexta-feira, 10 horas da noite, e repete no domingo também, às 10 horas da noite. Se você não tem ainda na sua cidade a Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pela parabólica e direto no site rbtv.com.br. Você observou aí que a única televisão paga que não transmite a gente é a NET, né? Se você é assinante da NET e quer assistir meu programa, larga a NET de banda e contrata uma dessas aqui que eu falei, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, Claro TV, Sky, GVT, né? E aí você vai assistir o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão, toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Matão e Matheus, com a participação do goiano da voz de mel, Leonardo, Um Novo Sol. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais e leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e o novo sol vai brilhar. Alô, meus amigos, Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Busco no céu por sinais que me leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo, o novo sol vai brilhar. Oh, oh, oh, e o novo sol vai brilhar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Matão e Matheus, com a participação do Leonardo, Um Novo Sol. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993, o DDD é o 61. Essa dupla Matão e Matheus nasceu da separação de Matão e Monteiro. O Monteiro formou dupla com o filho dele, o Fred, e o Matão formou dupla com o Matheus, que é primo do Leonardo e que está cuidando da carreira deles agora e que participou dessa bela canção, né? Realmente viraram dois duplaços, e o meu amigo Leonardo é igual o Rei Midas, onde ele bota a mão vira ouro, né? Eu torço muito pelo Matão, que eu conheço há muitos anos, o Matheus eu conheci mais recentemente, mas é um duplaço, viu? A música sertaneja do Brasil está precisando disso, de gente que sabe cantar, né? E que canta músicas bonitas. Está aí uma bela opção, né? Matão e Matheus, com a participação do Leonardo, Um Novo Sol. Atenção, meninos, turminha do cabelinho arrepiado. Vocês já tiveram a lição aí ainda há pouco, né? De três grandes mestres, mas eu vou trazer um grande mestre. Ele é cantor, ele é compositor, ele é humorista, apresentador de televisão, diretor de programa. O homem é o homem dos mil instrumentos. Parece o Bombril da cultura brasileira. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Moacir Franco, Meu Amor é uma Canção. O inverno vem mais cedo e a névoa de mansinho se deita em meu caminho. Está só, tenho medo. Enquanto a cinza cai, aos poucos vai seguindo teu vulto que se esvai e aos poucos vai sumir. Acorda o vento frio, abriu-se bar em bar. Tu és a rima quente, meu sol ausente ainda a iluminar. Um grito de alegria ao céu, a nota azul festival. Amor, eis a canção que para sempre hão de cantar por nós. Amor.